atualizado. Vai botar a vontade. Óptica, reportar a rotatória. Bruno 806, informação em curso Óptica, Caracaju nível 230, via Golf 677. Decola 110 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 50 15 no transponder. Atualizado Aracaju, Golf 677, nível 230, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle 208, transforma 50 no 5, ou no 806. Correto, portal 62, deixa uma pronto para o especionamento, gol no 806. Batendo Lima, Telex Rei, mantém as condições visuais no país, corredor 7, NH 015, reporte fora da barra. Tango Oscar, Sammy Torre, 118 decimal 6. Camará 118 decimal 6, o Tango Oscar. Alfapa, Tango, Foxtrot, Tango Oscar. Fox, Tango Oscar, ingressa final no 7. Reporta final de 3 milhas. Reportará 3 milhas a 17, o Tango Oscar. Sente o frequência livre. GLS 328. Gama 328, completo final, semitorre 118, decimal 6. 106, 328. Do 4089, apenas confirme a rota que possui. Sim, só está sem copo, por gentileza, confere a rota. Prepara a Dael e a Dael, vocês aguardando. Tango Oscar, faça um 360 pela esquerda para evitar pulso simultâneo com a aeronave da Gol na final no 0. 360 à esquerda, Tango Oscar. Solo Salvador, está na 3605. Estamos prontos para o táxi, POP 148, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternativa Galeão. 3605, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, o ponto de espera Torre em 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 015, bom voo. Utilizado Pátio Índia, espera Torre. fundo, 186. Obrigado, bom trabalho. Autorizado Vitória, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, letra após posição Eutit, onde intercepta pelo Whisky 50 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5004 em 2 pontos. Solo 11. Zona Vanevago, 3 Letras. Vai botar a costa, mas vai botar a volta. Vai botar a volta, botar a torre 5 bar. Controlando o garoto, o Franciano 5 bar, agora tá. Correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento, azul 4089. Ó Salvador, boa tarde, Gona 3 Letras. Luna 328, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette para o portão 3, Luna 328. Luna 7, completo final, Sami Torre, 18, decimal meia. Boa tarde. Boa tarde, Torre, voo 1697. Estabilizado o localizador da 1-0. Gol 697, repórter passando externo, baixar travado. Torre Salvador, está 3605, modificada 10, está muito bom. Está linda, qual o 3605? Afirmativo. Autorizado, linha decola pista 10, 190 graus, 089. Autorizado, decolagem da 10, centro das condições, está 3605. Trote Tango Oscar no solo aos 1-3, backtrack autorizado. Tomou no 154, back para a minha posição 8. 754 no 08, autorizado na porta táxi. Autorizado em tomar o táxi, tomou no 754. Boa tarde, frequência livre. Está 3605. Tem livre decolagem. Está, chegou externo, assistindo com o 97. 97, aguardando pista livre. Na escuta. Salvador, boa tarde, voo no 607. Voo no 607, decimado nível de voo 050, Cilhada Mari. 050 na Mari, voo no 607. 197, autorizado pouso, 180-612. Autorizado pouso, 590, agora 697. São 3605 ao 06, 120, decimal 8, bom. 208, está 3605, obrigado. Salvador, está 3605, contato. São 3605, contato radar, subam 360, saída da L. 360 da L, está 3605. Autorizado, tá 3605. Rod da El, tá 3605, obrigado. Fala Salvador, 697, boa tarde, Libro. Uno 697, boa tarde, Taxi Alfa, reportante, Taxi Juliette, para ingresso. Alfa, vai reportante para Juliette, 697. O 4089, coordenando com a equipe de solo, após o Boeing da Boa Retaguarda iniciar o táxi, autorizado, reporta táxi. Logon 754 para o táxi, CLB 156, autonomia de 4 horas, altera na Fortaleza. Gol no 754, taxi via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0 no 5, agora um bom gol. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 2-2, 1-0, 1-5, ajuste o gol no 754. Gol 1697, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa Juliette, posição 05. Após a passagem da nave companhia, Juliette 05, alguém com 697. Sete ou meia dúzia, né? 05, a porta. Ah, 05, obrigado. Salvador, o gol no 806. 806, prossiga, pronto, pushback 62. Aqui é o problema na PU, a solicitação de acionamento na posição e posterior pushback. Decola no 0, gol 1754. Afirmativa, solicita acionamento na posição. Autorizado o acionamento na posição, aguardando para o push, ok? Na minha escuta. Ok. Estamos na Laboro, 2400, pronto, taxa. Estamos na Laboro, autonomia de 3 horas e 5 minutos, aguarda para o push. Azul 4089, taxia via pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia. O ajuste no 0, no 5, agora um bom voo. Quando está com boa tarde, onde é essa camatória, está para a torre 1-8-6. A gente agora nós temos a Z4-0-9. Solo Salvador, boa tarde, gol 9-2-4. Tem informação, Oscar, posição no 0. Boa tarde, informação em curso Oscar, confere, Maceió 350, nível autorizado. Decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5045 no transponder. Ok, autorizado Maceió, nível 350. A decolagem de estão a 0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Após a transição, intercepta a Peruísk 58, segue conforme o plano apresentado. Salvador, controle saída 20.8, transponder 5045, gol 1924. Correto, portão 10, chama pronto para o pushback, acionamento, gol no 924. Chamará, obrigado. Tango Oscar confirmando destino Porto Seguro e confirma o pátio. Fox Tango Oscar autorizado Porto Seguro, inicialmente no 1010, da liberação do controle para o nível 045. Decola da 1-7, curva à direita via corredor axé. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal meia, dúzia. E aciona 0263 no transponder, o Fox Tango Oscar. Correto, no pátio da Bata já possui problema? Os 24, 0, decimal 8, bom voo. 08, bom, agora 74. 18, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Salvador, boa tarde, azul 4, 0, 8, 9, pronto para, pronto para o decolagem. Azul 4, 0, 8, 9, autorizado a alinhar, de decolar pista 10, 1, 3, 0 graus, meia dúzia, nós. Alfa Romeo Alfa 4-0-4-0-8-9. Fox Tango Oscar, livre acionar. Siga. Sete prossegue via corredores, o uísque que eu usou, a porta parede. Fox Tango Oscar, livre taxa, chama ingresso na frente. Chamando o sol. Boa tarde. Fox Tango Oscar autorizado a linha de decolar. Vento de 190 graus, 10 nós. Nova informação Oscar confere, autorizado Natal, nível 190. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120.8 e aciona 5032 no transpondo. Reto no pátio militar, livre acionamento, reporta para o táxi, o Força Aérea 5999. Tango Oscar decolado 29, controle em 120.8. 208, então Oscar. Olha o Fox Tango Oscar. Fox Tango Oscar. De Salvador para Porto Seguro, mil pés no corredor Axé, reporte para o da Barra, só confirmando se eu prossegue da litoral para Porto. Positivo, via litoral, reportará Axé. Afirmativo, reporta no farol da Barra. Reportará o farol da Barra, o Tango Oscar. Acertou o localizador, o gol do 600. Agora, completa final, checa o trem, chama a torre, 1-1-8, decimal meia, com pouso. Gente, bem, obrigado, boa tarde. Ok. Altitude está na 0-5 e tem livre táxi via Pátio aqui à esquerda, sai via Índia, ó. Conta de espera, torre 2 também, bom trabalho. Boa tarde, vou para o 600. 00 na escuta da tua. Confirma para o controle? Boa tarde, vou no 600. 600, continua a aproximação, correção, tráfego avistado. Autorizado, pouso pista 10, vento 180 graus 0629, cheque trem. Achado, travado, livre pouso. Secundária 12685, bom voo. 2545, 2085, gol no 754. Zero meia da gol, mantém ponto de espera no zero. Gol 806. Mantém o ponto de espera da piscina zero. Mantém o ponto de espera, gol 806. Oeste, Kilo Zulu está ingressando no corredor escalado com a proa da rota Faria. Confirme pelo controle. Whisky Kilo Zulu está ingressando em Interlagos agora com proa da rotatória. Sistema ativo, Whisky Kilo Zulu, reporta a visão para o campo. Gente, reporta lá. Ativa informação em curso agora é a Papá, a única alteração é o altímetro 0195, pronto para cópia, indo November Alpha. November Alpha, voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés de altitude, decolagem da 17, primeira curva esquerda, corredor forte. Afasta no corredor forte até 20 milhas, área de treinamento. O transponder 0171 e o controle 120.8, indo November Alpha. Voo no 806, ele mantém a pista no zero. Afirmativa, Liane, mantém na 10, voo no 806. O Fátio 4 chama a tua 108.6 para acionamento, bom voo. O livro à direita, solo aos 33. Frequência do solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 1, 2, 9, 6, 0, 0. Mais 7 segundos eu pago sua cópia. Sim. Solo Salvador 600. Solo 600, táxi via Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette 09 ao portão, 600. Solo 394, copia. Copia. Solo 394, Salvador Galeão, autorizado nível 360. Decolada no zero, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, voz Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10, 5046 no transponder, o controle no 20.8, voo no 394. Autorizado Galeão, nível 360 na Upper Zulu 10, vai sair Tael Leda, Leda Bridge. O controle 10.8, transponder 5046, o gol 1394. Protegimento correto, 05 portão, reposte quando pronto para acionamento push. Portará 1394, obrigado. Gente, então taxi até o ponto de espera da táxi do papai e aguarde instruções. Sim, a intenção do sobrevoo, o setor? Chama pro táxi. Salvador, decolagem da 17, primeira curva à direita, corredor axé, 1000 pés para toque arremetida em Veracruz, achando a 01 no meio no transponder e o controle opera em 120.8, Bravo Kilo Whisky.